als Zuma. Vamos dançar pouquinho. Oi, slack nesse style. Olha os dançarinos. Olha a pegada, hein? Olha, olha. Isso é raga nacional. Essa vibração. Ragamuffin, vamos dançando. Ragamuffin, vamos chegando. Ragamuffin, vamos chegando. Então me fala, se você não quer tudo feito, roupa lavada, suas fantasias sendo realizadas, uma face nova de mulher apaixonada. Mudando então me fala, mudando então me fala, se você não quer doar um dia a sua alma, dormir na garraquinha, já acordar abraçada, estar feliz é bom, ajudar sempre na batalha. Mudando então me fala, eu fico imaginando de ali, eu e você perdendo de ali, muita energia trocando de ali, o filme está esquentando. Imaginando, girl, eu e você fervendo, girl, muita energia rolando, girl, o clima está esquentando. Essa noite eu quero muita elegância na lingerie, diferença comestível, eu quero tudo só pra mim. Menina ruim de chocolate, coberta com chantilly, na quinta de feria, eu requeto. Essa noite eu quero muita elegância na lingerie, diferença comestível, eu quero tudo só pra mim. Menina ruim de chocolate, coberta com chantilly, na quinta de feria. Eu fico imaginando, guiar, eu e você flertando, guiar, muita energia rolando, guiar. Eu fico imaginando, guiar, eu e você flertando, guiar, eu e seu ragamuffin. Olha a dança, olha a dança, olha.